meninas, faça seu baixo ficar de quatro. Essa é a nossa canção. Olhe no buraco das fechaduras, não me dá de seus namorados. Se eles tiverem com as picaduras, seu amor está acabado. Não se faça de idiota, procura um macho que preste. Não despreze sua xoxota, ela não merece essa peste. Como é tudo igual, não entre no bacanal. Você precisa ter uma autoestima para ficar sempre por cima. Olhe no buraco da fechadura, sua amiga e seu namorado. Se ele estiver com uma picadura, seu amor está acabado. Se ele te der uma aliança, não aceite bijuteria. Se ele ficar com tança, faça uma putaria. Se ele arrumar uma outra piranha, siliconada por Espanha, ponha ele para fora e dê um tiro na senhora. Olhe no buraco da fechadura, sua amiga e seu namorado. Se ele estiver com uma picadura, seu amor está acabado. Você é filha do capeta, merece muito respeito. Você tem uma buceta, tem bunda e tem peito. Se o cara fizer careta, jogue ele no parapeito. Crave nele uma caneta, porque teu rego não é estreito. Merece muito respeito. Você tem uma buceta, tem bunda e tem peito. Se o cara fizer careta, jogue ele no parapeito. Crave nele uma caneta, porque teu rego não é estreito. Preencher